O que era bom agora ficou muito melhor. Muito melhor. Lúcio CDs. Sua gravação luxuosa e perfeita. Você mexeu demais com o meu coração. Te conheci criança, hoje uma mulher. Marcou na minha vida, de mim se esqueceu. Na minha história tudo começou assim. A carroça da saudade. Um olhar, um abraço, um beijo com amor. Depois que a gente ama, tudo tem valor. Agora só lembranças me fazem sofrer. Só de pensar que eu me entreguei sem saber. Um dia o nosso amor fosse acabar. Mas não faz mal, eu vou tentar te esquecer. Parceiro Bolinha, aí com a gente, grande Bolinha. E o grande DJ Cleiton, o DJ oficial da Cacimba, aí com a gente, obrigado Cleiton. Um abraço pra você. Chega junto, Balachos! Vamos até 5 da manhã! Você mexeu demais com o meu coração. É comitiva, carroça é festa. Te conheci criança, hoje uma mulher. Marcou na minha vida, de mim se esqueceu. E aí, Bete? Na minha história tudo começou assim. Um olhar, um abraço, um beijo com amor. O Bigão do Regis tá chegando, dia 14 e 15 de setembro. O Bigão do Regis tá acompanhando a gente, obrigado. Agora lembranças me fazem sofrer. Só de pensar que eu me entreguei sem saber. Que um dia o nosso amor fosse acabar. Mas não faz mal, eu vou tentar te esquecer. Aqui na Carroça da Saudade. Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Ei, Palácios! Não vou mudar, não vou mudar, porque a vida já me fez assim. Não vou mudar. Cadê o cedeiro Toninho? Já manda o maluquinho. Não vou. Tá por aqui. Só pra ver você gostar de mim. Se você quiser, vai ter que me aceitar. Do jeito que sou, não queira me mudar. Estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer. O parceiro DJ Rogério Bill. Esquecendo. E também com o DJ Comprido. De lembrar. Aí com a gente, obrigado pelo carinho. Alô, Bill! Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Não vou. Show da carroça. De verdade, mas tive defeitos. E não tem. Amiga Simone da Cremação. E o Júnior da Broz. Só você. Vamos, Júnior. Vamos lá. Por toda a infelicidade que trago no peito, são os meus defeitos que me fazem sofrer. Novamente estou sozinho no meu mundo sem amor. Novamente meus defeitos me jogaram nessa. Nossa amiga Evelyn, aí da comitiva Galo Reverso com a gente. Obrigado. Alô, Erika! A mulher viu, um abraço com muito carinho. Um abraço dos Josias, valeu! Saudade. Opa! Foi tudo que restou. Saudade. Por toda a infelicidade que trago no peito, são os meus defeitos que me fazem sofrer. Vou seguindo meu caminho, na certeza que errei. Você foi tão importante, só agora é que sei. Coração sofre bastante. Não esquece o seu amor. Sexta-feira, Caribe Show. Sábado no Casonda, viu gente? Sábado no Casonda. O festão da Independência. Domingo, Vila Bom Jardim. E segunda-feira, Via Show. Vamos lá! Eu perdi o meu amor. Carroça. Vem, Palácio! Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Deve ser importante. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria. Na boca do Amazonas, quero sair pra conhecer. Amigo Silvinho da Conde aí com a gente, Silvinho. Um abraço pra você. Aniversariando, né, Silvinho? Ser grande como o país. O Oiapoque é o Chuí. Segunda Via Kombi. E mais a nossa Luciosa. Lá na Via Show, né, Silvinho? Americano do Sul, eu sei que um dia a minha vez vai chegar. E o Vanderson? E com esse tal de cruzeiro. E o Vanderson? Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Nossa amiga Simone, hoje ela veio comemorar seu aniversário aqui do ladinho da nossa Luciosa. Parabéns, Simone! Um abraço pra você! Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Quero ser importante, importantíssimo. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria. Já! Na boca do Amazonas. Quero sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente. É pelo azul. Ser grande como o país. Do Oiapoque ao chão. Chama a bola de luz, chama a Beth! Eu me ocupo. De ser americano do sul.

sintonizando aí o grande coronel. Aí com a gente. Alô, Babuíno. What? A emoção que ficou, não posso esquecer. O prazer de uma noite em Moscou. A emoção que ficou, não posso esquecer. A carroça. O prazer de uma noite em Moscou. Lúcio CDs, gravando ao vivo. Matias, tu és a flor mais bela do meu jardim. Foi a fada encantada quem escolheu teu amor para mim. Florido, parceiro Cabeça Branca aqui. Vem, Cabeça Branca. Um abraço, meu irmão. Vivo a te adorar. Já recordando. Matiz, minha flor querida. Matiz, se eu pudesse, a terra, o mar te ofertaria. Sol, a lua e as estrelas, minha própria vida também te daria. Mas existe o impossível pra transformar minha intenção. Nadir, minha flor morena, te darei para sempre o meu coração. A luxuosa carroça da saudade chegou. Matias, tu és a flor mais bela do meu jardim. Foi a fada encantada quem escolheu teu amor para mim. Agora no jardim florido, encantos feliz da minha vida, vivo a te adorar. Matias, minha parceiro Marcelo Bahia, e também o pai Rádio da Pedreira. Gente, obrigado. Falou, Marcelo. E Palácios. Matias, se eu pudesse, a terra, o mar te ofertaria. O sol, a lua e as estrelas, minha própria vida também te daria. Mas existe o impossível pra transformar minha intenção. Minha flor morena, te darei para sempre o meu coração. Nadir, minha flor morena, te darei para sempre o meu coração. Baby, vai partir no amanhã. Vou fazer pra ela ficar. Baby, vai partir no amanhã. Que posso fazer? Ela não vai ficar. O Lúcio Inês gravando tudo, né, Lúcio? Precisa ir, eu sei. Palácio era aqui, gentinho. Não posso mais prendê-la aqui. Não quero insistir em vão, porque quase me mata se me diz o não. Nelson do Bengola. Vamos de Nelson. Adoro aqui passeio com a gente. Obrigado pelo carinho, um abraço. Vamos lá. Pra ela seguir. Baby,

depressa, se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa, se envolva, se entregue. Vai ser como outra logo a maçã. Eu sou seu fã. Gostoso demais esses momentos. Cássio, seu par, aproveite enquanto há tempo. Ei, Nanda! Amiga Nanda, por aqui, só de boa! Já curtindo a saudade, obrigado! Valeu! Não se intimide, se abra, é seu direito. E a vida? A vida. Amigo Anderson, Charlie, a Rui, a Princesa, a Priscila e também a França, a Diana de hoje. Mas parabéns, já já! Alô, Anderson! Volta logo a maçã. A vida é bela, mas passa depressa. Se envolva, se entregue. Vai ser bom, volta logo a maçã. Eu sou seu fã. Segunda-feira tem a Kombi e mais a nossa carroça, a Ana viajou, segunda! Passeio, obrigado pelo carinho. Alô, seu amor. Mas em todas elas eu só vi você. Ah, se essa chuva trouxesse você, juro que teria fim o meu sofrer. Ah, se essa chuva trouxesse você, já já os parabéns pra Simone. Hoje ela veio comemorar seu aniversário aqui. E daqui passei de luxo da dona da noite. Obrigado, Simone. o nosso amor, salve a nossa vida. Esta feira Caribe Show, sábado, sábado nosso encontro no Palácio dos Bares e domingo, domingo na Vila Bom Jardim. Guarde com muito. E segunda-feira, lá Via Show. Segunda Via Show junto com a Comi. Em cada flor tá escrito o quanto eu te amei. Apesar de você ter me feito o que fez, meu benzinho, vamos salvar nosso amor mais uma vez. Sábado Cajota, né? Nosso amor, nosso amor, sábado Cajota! Festão da Independência. Amor, já temos bônus aqui na mão do Maluquinho, meu irmão. Salve o nosso amor, sábado no Cajota! Vixe, bora! Salve o nosso amor. O Júnior da Bros, hein, Júnior? Grande Júnior da Bros, lá do setor. Agora aqui com a gente, obrigado pelo carinho. Um abraço. Alô, Bolinha! Como é que dá uma cacimba, Bolinha? Só filé. Meu pequenino amor, que saudade de você. Não aguento mais, preciso te ver. E segunda, Silvio, segunda tem a Noite do Real, lá na Via Show, viu? Cerveja e ingresso, um conto, só um real, até 8 da noite na Via Show, segunda. Vamos lá! Só pra você recordar, como é que é? E aí, Erlon? Já não sei o que sinto. Alguém já me ensinou que isso é amar. E Erika de luxo! Mesmo sendo criança, alguma coisa bate forte no meu peito. Tenho tanta esperança que ele qualquer dia vai agir direito. Ele às vezes parece um lindo bebezinho que só quer dormir. Tá marcando bobeira. Pula, sobe e desce. Eu não sei. E aqui no Palácio dos Bares, a gente chega com a saudade, meu irmão. Aquela saudade de luxo. Fala, cabeça branca! Eu queria saber por que aquele gato me manda recado. E é bobo. Meu amigo Rafael do apoio. E a dona aqui, passeio de luxo, obrigado. Vem, comitiva. E na sala de aula, paquera todo mundo pra me provocar. Já não sei o que sinto, alguém já me ensinou que isso é amar. O homem é bom. Mesmo sendo criança, alguma coisa bate forte no meu peito. Meu amigo Chopão e a dona Nina. Aí o casal com o José estava longo, irmão. Vai agir direito. Para Chopão! Tão pura nos passos, flutuo e eu não sei ficar.

menina. Ó, menina, menina, você ainda vai me matar de amor. Menina, você ainda vai me matar de amor. Paulo e Dona Nina, vixe, bora, vamos lá. Mas se for feitiço, eu espero que não haja meio de eu desfazer, pois seus toques me excitam e eternizam meu prazer. Eu juro que sem você já não sei viver, pois quando depois do amor carinhosamente você encosta a cabeça em meu peito e ainda delirando de prazer suspira, canta pra mim, menina. Ó, oh, menina. E aí, Triton? Menina, amigo, chama a equipe. Equipe Triton. Me matar de amor. Chamou. Um abraço, meu irmão. Menina, você ainda vai me matar de amor. Fala, palácio. Ó, oh, menina. Alô, Piola! Um abraço, meu irmão! Aqui na carroça, Passo dos Mares! Para com essa mania de me fazer sofrer. Amiga Paty Bervessa, aí da carroça é festa! Som de boa! Obrigado, Paty! Deixa escolher. Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em mim, coração. Com relação ao nosso amor. Mega 6. Alô, Amélia! Eu sei que te magoei. Eu sei que te fiz chorar. Prometo e te jurarei. Com seu sentimento não vou mais brincar. Te peço mais uma chance pro meu erro consertar. O nosso amor não é só romance. Você tem de novo que me aceitar. Te puxa pra carroça. Junho da Bronze já fechado. Tá fechado com a Luxuosa. Sexta, sábado, domingo e segunda, meu irmão. Alô, Junho! Nossa amiga Érica de Luxo. Já passeando, obrigado, já recordando, já bailando. Um abraço, valeu! Pensando em partir de 10 da manhã. E um detalhe, a nossa festa no Casota vai até 4 da manhã, viu, gente? Sabadão! Sábado tem carroça e tá com saudade lá no Casota! Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela e o sol nasceu. Um novo sentido de iluminar, de reluminar. Um novo sorriso sucedeu. Um novo sorriso sucedeu. Saudade. Com seu jeito simples de me conquistar, de me conquistar. De merengue, já tá aqui o concurso de merengue. Quero ver os velhos aguardem no salão daqui a pouquinho. Já chega o Eric do Franjinha. Vamos até 5 da manhã. Ei, vem pra carroça, vem fazer o chifrão no maior e melhor evento de saudade de todo o Pará. Já tem o Eliton. Carroça da Saudade, tocando só as melhores do passado.